Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! www.baixofrentesoco.com. 1º de abril, você se fudeu. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, incesto. No beco ou no carro, incesto. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho, seu amigo, no esforço é perigo, avassalador, depois que a putaria eu gosto de cocô pra caralho. Mundo. Adoro beber um mito de mulher pra virgem. Pra te enlouquecer, cocô. Pra te enlouquecer. Incesto. Todas que provaram não consegue esquecer. Sou foda. Também sou foda. Esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu segue sou sua anal. Melhor que seu marido, esculacho, seu amigo. No escuro, unilíngua, violação. Avassalador, mas não se esqueça que eu sou vagabundo. E tenho o dia todo para trolar todo mundo. Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer. Vai, sou foca, nos mares de esculacho, nos rios ou nos lagos, no fundo ou no raso. Eu sou mamífero, melhor que um golfinho, esculacho, leão marinho. No iceberg eu sou um perigo, eu sou nadador. Ah, né, Final Fantasy, parceira, monge, funk, boladão. O cara interessante. Só pode ser falante, mas não se esqueça. Eu mergulho fundo. Aproveita a correnteza. www.baixofrentesoco.com 1º de abril. Você se fudeu. Ah, mergulhador. Lá.